De Dourados para o Mundo, fase terminal e grupo Bru, a fusão. Coxa rap, acho que KPM, que tanto cara aí rawa, meu cocorão de onde vê, pá. Yankee no motherfucker. Hits mais on, ciclone extratropical no teu phone. Corrente ascendente, latina e raivosa, motinhante americano. Cano de esgoto jorra, vomitando em toda a gaia. Corrosiva, Coca-Cola, Fast Pet, Cred, Mac, McDonald's em série, código de barra em série. Quem será que vai sobrar? 3, 2, 1, contagem regressiva. Isso não é um game, tá valendo a tua vida. Se julgar liberta, esperta até que ponto. Não passar a primeira fase, fase terminar o confronto. Pronto pra morrer por um pouco de respeito. O ritmo é africano, perifal, world, o gueto, gangsta, latinos, thugs, talento além da prova. Fuck, fuck, fuck, enlatados, pop, droga. Jaha, Javuá, Jaha, Javuá, onde onde vê, pá, onde onde vê, pá. Jaha, Javuá, Jaha, Javuá, onde onde vê, pá, onde onde vê, pá. Jaha, Javuá, Jaha, Javuá, onde onde vê, pá, onde onde vê, pá. Jaha, Javuá, Jaha, Javuá, onde onde vê, pá, onde onde vê, pá. Estou aqui começando a rimar. Che, Rae, Nhande, Jaua. E na hora da rima, não vem que não tem. Daí por imavea, não tem pra ninguém. A nossa rima é forte, é da boa. Já por a rei, nunca à toa. Essa rima Guarani, Kaiowá, ofereço pros mano do fase terminal de Arandequeira, todos em pé. Que agora a rima é em Guaxiré. Jaha, Javuá, Jaha, Javuá, onde onde vê, pá, onde onde vê, pá. Jaha, Javuá, Jaha, Javuá, onde onde vê, pá, onde onde vê, pá. Jaha, Javuá, Jaha, Javuá, onde onde vê, pá, onde onde vê, pá. Jaha, Javuá, Jaha, Javuá, onde onde vê, pá, onde onde vê, pá. Agora essa rima vai pro mano Luiz, Diego, que tão sempre na correria. Tem uns mano na reserva que tão sempre correndo atrás do sonho. E eu sou mais um que esse rap fica na memória da aldeia. Jaha, Nhandequeira, todos em pé. Que agora a rima é em Guaxiré. Jaha, Javuá, Jaha, Javuá, onde onde vê, pá, onde onde vê, pá. Jaha, Javuá, Jaha, Javuá, onde onde vê, pá, onde onde vê, pá. Jaha, Javuá, Jaha, Javuá, onde onde vê, pá, onde onde vê, pá. Jaha, Javuá, Jaha, Javuá, onde onde vê, pá, onde onde vê, pá. Estou aqui começando de novo essa rima pra vocês. Che, Rae, Nhande, Jaua. Que aqui na reserva também tem b-boy, skatista e até um que manda rima. Jaha, Nhandequeira, todos em pé. Que agora a rima é em Guaxiré. Jaha, Javuá, Jaha, Javuá, onde onde vê, pá, onde onde vê, pá. Jaha, Javuá, Jaha, Javuá, onde onde vê, pá, onde onde vê, pá. Jaha, Javuá, Jaha, Javuá, onde onde vê, pá, onde onde vê, pá. Jaha, Javuá, Jaha, Javuá, onde onde vê, pá, onde onde vê, pá. Eu sou da América do Sul. Sei vocês.